Comunicando, Inês Cabral. Olá, querido Bernal Monteiro, carinho de sempre, que Deus ilumine a família, aos nossos milhares de ouvintes e patrocinadores, a nossa gratidão, os netinhos alvinegros, as torcedoras e torcedores. Sendo assim, Jorge Noronha, eu, Inês Cabral, e nosso querido Serginho Cavalcante, repórter competente, convidados no programa Alô, Alô Fortaleza, de 22 às 23 horas na Rádio Cidade, na 860. Quem está aniversariando hoje, Vernon, é o meu querido sobrinho, Rodrigo Cabral, bairro Rodolfo Teófilo. Devo tudo a esse garoto, inteligente, competente, sério, fiel, excelente filho, irmãos. Ah, sobrinho querido. Então, a gente leva todo o nosso carinho a ele. Ao jornalista Antônio Viana de Carvalho. Mora na Maraponga e da Rádio Cidade. Diariamente tem o programa dele, de 6h30 às 7 horas da manhã. Aí também nós temos o aniversário do Rindel, que é Rindel Jorge Pinto, que mora no centro da cidade, torcedor adoroso do Vozão, tu lembras? Ele sempre foi teu admirador, o Rindel. É isso mesmo. A todos os aniversariantes, a gente leva o carinho e o respeito de sempre. Paz, saúde e vida. Meu carinho, estive no almoço do Conselho Deliberativo, foi extraordinário. Nosso treinador Wagner Mancini, o Saulo também. Mas a manifestação de ontem, né? Foi legal que só, cara, eu curti que só. Os nossos jogadores lá, tinha que ser isso, né, Vernon? Eu não sou contra, não, ora bolas. Tudo é marketing, meu filho, desde a seriedade. E amanhã, 298 anos da nossa capital. A loira desposada do sol. Isto mesmo. Uma capital maravilhosa, extraordinária. O sol o ano inteiro. Uma riqueza do seu artesanato, da pesca, em si, de um todo. É, 298 anos e Bernal Monteiro. Fortaleza, capital loira do sol. E também amanhã, dia 13, é o aniversário da Línia Mariano. Mora lá no bairro de Messejana. Trabalha na Vez Mares pela manhã. E do Paulo Henrique, filho da minha querida irmãzinha de criação, Eleni Ferreira, lá na Granja Portugal. Nosso carinho e nosso apreço. Que Deus ilumine a todos os aniversariantes. Aquele abraço, boa noite. Inês Cabral, repórter social do programa do Vozão. Programa do Vozão. Programa do Vozão. A oportunidade que você esperava para quitar dívidas de IPVA, ICMS, ITCD e multas do Detran da Arce chegou. Refis 2023. Aproveite descontos de até 90% em multas e juros e parcele sua dívida em até 90 vezes. Acesse o portal do contribuinte ou cefaz.ce.gov.br. Não perca tempo e aproveite as condições facilitadas. Refis 2023. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Autopeças Ucolares tem os melhores preços para peças do seu carro, nacional ou importado. Tem também uma grande promoção em baterias Moura ou Zeta. E o pagamento pode ser até 6 vezes, sem juros, aceitando todos os cartões. Sim, tem uma boa. Recebe a bateria velha do seu carro, no mínimo, por R$50. Fica na Avenida Lineu Machado, 976, no João 23, com telefone 3290-1277. Você é apaixonado pelo Ceará e vive o clube intensamente? Então você não pode ficar de fora do Sócio Vozão. Ser sócio do mais querido é fazer ainda mais parte do clube, além de ter acesso a uma série de benefícios exclusivos, descontos em produtos oficiais e a entrada garantida em todos os jogos. Mostre seu amor pelo Alvinegro. Junte-se a nós hoje mesmo e faça parte dessa história. Acesse o site sociovozão.com e viva essa paixão! Promoção. Balões Arte Latex, levando cor e sofisticação para a sua festa, transformando seu evento em uma celebração memorável. Contatos com o Marinho pelo 859-8792-1618 ou também com o Igor pelo 859-8815-2292. A arte de decorar é sua, mas o balão tem que ser Arte Latex. Servidor público ou privado, agora a melhor oportunidade para conquistar sua progressão funcional. Seja mestre ou doutor, aulas 100% remotas. Saiba mais pelo WhatsApp 85-8628-9349. Repetindo, 8628-9349. Professor Robson Pereira. Alô, amigos, tem uma boa dica para você. Academia Go Fit fica na rua Montevidéu, número 27, na Serrinha. Eu estou por lá. Vamos sair de casa e vamos à Academia Go Fit. Fica na rua Montevidéu, número 27, na Serrinha, apenas um quarteirão da Silas Munguba. Com equipamentos de última geração. Programa do Vozão. Programa do Vozão. Muito bem, Jorge Noronha. Vai dar outra parcela na caixeta e chama aí o professor José Augusto, vizinho do vereador Adail Júnior e vizinho do Sala Irmãozinha. Deixa só lembrar que os balões da Arte da Terra é a melhor opção para decoração, porque decora de bola cheia. E aí você vai ganhar uma festa bonita, de moral, com qualidade, brilhante e balões com durabilidade. E o empresário que quer revender os balões da Arte Latex, basta conversar com o representante Marinho e ligar para o WhatsApp 987-92-1618. 987-92-1618. Deixa eu convidar a voz do torcedor, professor José Augusto, do bairro Antônio Bezerra. Torcida Alvinegra, boa noite. Começo dizendo que o Ceará necessita de contratar mais uns 5 jogadores. Um lateral direito, um zagueiro, um meia esquerda, um jogador de beirada e um atacante goleador. Essa segunda divisão de 2024 terá 3 vagas para 19 times, porque, na minha opinião, uma vaga é do Santos. Por isso mesmo, tem que formar um grande time. Conseguimos ganhar o campeonato de 2024, e ele valeu por 6, pois conseguimos arrancar um hexacampeonato do nosso maior rival. Agora é esperar que o time consiga a vaga para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Parabéns a todos nós, alvinegros, pelo campeonato de 2024. Quero enviar aqui abraço para grandes alvinegros, como a Inês Cabral, eterna rainha alvinegra, para a Sônia Adriane, a eterna fã do Gerard Adriane, para a Fátima Araújo, cantora que canta o amor, para o Olga, para o Marcos, o Felipe, Tenente Pepinho com sua famosa viatura, professor Mesquita, professor Clébio, Neto Saraiva, Célio Mário, Velho Fábio Biribu, Ademir Maranhão, Rita Maranhão, Rogério, Raimundinho, Assis, esposo da Ritinha, Laudenina Paragaba, Monteiro da Silva, o amigão Monteirão, o grande Zé Ilson e o amigo Valnir Pai, ex-atleta de futebol e grande professor de educação física. Meu nome, eu estive lá no Shopping Central, conversando com a Robertinha, lá na Ceramô, na loja da Ceramô, e conversamos sobre as famosas tabelas. Estamos aguardando por lá. Obrigado, Ibernon. Obrigado, Jorge. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, Brasil. Professor, não estou mais fazendo as tabelas, porque hoje tem o celular. Hoje tem tudo no celular. Tudo e mais alguma coisa. Não é isso, Jorge da Noronha? É verdade, Berno. E o custo é alto e a gente fica na reserva aí para a gente ter aqui o programa do Vozão trazendo todas as informações no dia a dia. E você é quem ganha marcando a audiência no programa do Vozão. Valeu, Berno. Boa noite. Grande abraço, boa noite. Bom final de semana, hein, Berno. Beleza, da mesma forma, Jorge Noronha. Agradecer o Cláudio Regis brilhantemente mais uma vez na máquina de som e sempre louvando a Deus, Jesus Cristo, por mais um dia, por mais um programa. Vem aí a oração, um trecho da oração de São Francisco que minha Santa Mãe me ensinou. Boa noite, amigos. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você sabe como o sinal da TV Cidade agora chega em todo o Ceará? Por determinação da Anatel, o sinal analógico Banda C deu lugar ao sinal digital Banda KU. E agora, a nossa programação chega em alta qualidade em todo o estado. Para sintonizar, tudo o que você precisa é de um aparelho receptor conectado à sua televisão. Procurar através do controle remoto a opção de busca de canais ou sintonia automática. Selecionar e pronto. E tem mais. Para as famílias de baixa renda, inscritas em programas sociais do governo federal, que utilizam a parabólica tradicional, nós temos uma ótima notícia. Vocês têm direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. Não perca tempo. Saiba mais através do site sigaantenado.com.br. TV Cidade, emissora Record no Ceará e um veículo do Grupo Cidade de Comunicação. Você está ouvindo a Cidade AM 860, uma emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Ainda fazem parte do maior grupo de comunicação do Ceará, a TV Cidade Fortaleza, emissora Record no Ceará. As rádios Atlântico Sul FM, Cidade 99, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Clube FM Jericoacoara, 89 FM, além do portal GC Mais e da coluna Bora Viajar. É conteúdo para todos os públicos. Continue na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. ZYH 592-860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. TV Cidade, um veículo do Grupo Cidade de Comunicação. Você quer, né? Bate bola na Pan News. Bate bola na Pan News. O programa de maior credibilidade no rádio esportivo. César Augusto Gomes na parte técnica do programa. Luciana Craveiro lá no YouTube, né? No YouTube. Se inscreva aí no nosso YouTube, rapaz. Coloque Jovem Pan News Fortaleza. Não esqueça de botar Fortaleza. Não vai botar assim capital do Ceará, não. Bote Fortaleza. Aí faz segundo ele ali, que no Rio, graças a Deus. E faça o like. Aí faça o likezinho. E nós agradecemos. Aí você fica em contato permanente com o nosso futebol, com o futebol do Grupo Cidade de Comunicação. Eu mandei aqui uma mensagem para São Paulo. Gomes, é o Gomes, teu primo. Aqui de Fortaleza, vai participar ou eu faço daqui mesmo, tá rindo? Estou aguardando a resposta dele aqui, tá bom? É sobre aquele produto maravilhoso, meus amigos, onde eu paro, rapaz. Rapaz, o bicho é bom mesmo, é, Faria? Digo... Segundo o Perreps, é, rapaz, é bom demais, não faz mal não, digo, não, não faz mal. O produtozinho bom danado, tá rindo? E não faixa de idade, não. É. Agora também não pode exagerar, né? Vá de acordo como manda lá o regulamento, tá bom, meu amigo? Daqui a pouquinho eu vou saber se ele vai participar ou se eu falo daqui. Mas eu comecei o programa do meio pro fim, rapaz. E cadê o Pitágoras? Foi Pitágoras que em momento de rara felicidade disse, educando a criança... Não será necessário punir o homem. Aí o garapeira que disse, salve a criança do meu. E o super garapeiro colocou de lá. Brasil! Aí juntou tudo e ficou assim. Educando a criança, não será necessário punir o homem. Salve a criança do meu. Brasil! Hello, Brasil! Alô, Ipu! Terra da Bica! Não sei se o... Barzinho da Bica, é se o bar sem R, né, garoto? Eu falei isso, o bar é bar, negado. Né, o cabo ruim aquele, Rominho. O bar da Bica, quem tá se encaminhando para lá hoje, quem deve estar se encaminhando nesta hora, já deve estar chegando lá, é o nosso querido Bosco. É, todo weekend é lá, vai. Também, né, não, Bosco? Boa viagem, amigo! Bom, tá rindo. Tá no ar o nosso programa, a gente vai começar com o rápido Tio Nuzão, não é mais Tire Tete, é Tio Nuzão, porque lá em São Paulo não tem o Pingo Nuziz, não existe ão sem tio, né? Então nós estamos colocando o Tio Nuzão. É o seguinte, dois pontos, travessão na outra linha. Eu, na abertura aqui, quando eu fui chamado pelo Luciano e pela Camila, que folga esse final de semana e o Luciano trabalha, né? É, você também? Folga? Folga? Trabalha? A vida de radialista é boa, mas a de advogado é melhor. Pois bem, deixa eu falar aqui, Tarreno, é o seguinte, vocês ouviram ali quando eu falei, olha, o Fortaleza, meus amigos, tem que ter um grande elenco, tem que ter realmente atletas que entrem no lugar do outro e não façam falta, né? Quer dizer, e cumpram realmente o que o outro estava fazendo, porque os melhores são logo escalados, né? Aí, quando tem um problema, ele bota o substituto dele, que deve lutar até para ficar no lugar do titular. Então, escutem bem, Fortaleza tem ainda na Copa do Nordeste, né? Da qual o Ceará já se despediu, mas que pode, lá na frente, ser tetracampeão, porque é patrocínio da Confederação Brasileira, é regional, não é estadual, só é obrigado a contar todos os anos seguidos os campeonatos estaduais. Os outros, não. Se o Ceará for, daqui a 2 anos, campeão do Nordeste, ele será tetracampeão do Nordeste. Então, o título continua, tricampeão. Tudo bem. Então, Fortaleza, mas o Ceará foi despachado pelo Sport. Aí o Fortaleza continua na Copa do Nordeste, né? O Fortaleza continua na Copa do Brasil. Não continua? Sim. Na Copa do Brasil, 2. Fortaleza está e começou ganhando de 5 a Copa Sul-Americana. E o próximo jogo agora, amanhã, sábado, 9 da noite... 9 ou 9 e meia? 9 horas da noite, 21 horas, vai lá pegar o São Paulo, lá em São Paulo. São 4 competições. Então, realmente, a gente tem que torcer, porque é o seguinte, quando o campeonato é estadual, é aqui, local, Caracol pro seu lado. Tudo bem, torcedor para lá do Ceará, torcedor do Fortaleza para cá. Mas em campeonatos nacionais, né, regionais, eu acho que como devia se unir pelo nosso estado, pelo futebol do nosso estado. É isso que eu acho que deve acontecer. Vamos torcer para que o Fortaleza consiga um bom resultado frente à equipe do São Paulo, que o Fortaleza consiga sucesso na Copa do Nordeste para a hegemonia do futebol, para o título de campeão do Nordeste continuar com a gente aqui no estado do Ceará. Isso é importante. Nós, cabeça chata, né? E que se dê bem na Sul-Americana. No ano passado ele perdeu no último jogo, te lembra, né? Ia sendo campeão sul-americano. Ave Maria. Aí, Tarreno, ainda tem mais o Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza, todos nós vamos torcer para que ele faça realmente uma campanha maravilhosa. Isto posto, colocamos no ar o nosso programa Bate Bola na Pan. E hoje, 8. Como o nosso querido Perreps deve estar dentro da barriga, né? Aí não veio. Aí, meus amigos, nós vamos fazer o seguinte. Hoje o ouvinte vai falar. Vai? Hoje o ouvinte vai falar. E a pergunta que eu faria era se... Que o Farias faria, era a seguinte... É uma boa a gente se unir nas competições nacionais, torcida do Ceará torcer para o Vozão subir e a torcida do Vozão torcer para o Fortaleza se dar bem também na Série A e nas suas competições? Essa é a pergunta do programa que está no ar a partir de agora. Vamos chamar os nossos repórteres para que eles digam em forma de manchete o que vão esmiuçar depois. Começando pelo nosso TD. TD. TD não é o que vocês estão pensando. Ô, malicioso. TD é tira dúvidas. E ele é bom, viu, rapaz? Eu gosto de elogiar esse rapaz porque ele é bom. Ele dorme 4 horas da manhã, rapaz. Caçando um mentira. Mas ele se zanga com o negócio do pombinho. E eu disse, rapaz, enquanto você se zangar, quando é legal ele chamar de pombinho, Eles não largam. Não largam, rapaz. Não, faz de conta. Faz de conta. Quando a negada diz uma piada comigo que eu não gosto, aí eu incentivo para ele continuar dizendo. É. Então eu vou chamar o meu querido Júnior Marquezine. Tá onde? Tá lá. Ah, não é doido não, é. Ah, ele não é doido também não. Ai, patrocinha coisa. Vamos lá, meu querido Júnior Marquezine. Fala, companheiro, qual é a manchete do programa, menino? Agora pela manhã no CT em Parangabuçu, o time do Ceará voltou a treinar após a eliminação na Copa do Nordeste na última quarta-feira para a equipe do Sport de Recife, iniciando a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Finalmente, a CBF definiu pelo menos as quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O time alvinegro vai estrear no próximo sábado na Arena Castelão contra a equipe do Goiás. Agora, vamos à manchete do Fortaleza com o repórter Oscélio Pereira. Valeu, Júnior Marquezine. Fortaleza irá trabalhar hoje à tarde, se preparando para o jogo contra o São Paulo. Neste sábado, Leão deixará a capital cearense ainda hoje. E o detalhe, hein? Técnico do Fortaleza tem novas opções. Vai mais uma vez modificar o time, o seu 11, também na parte tática. Detalhes dentro de instantes e a direção trabalha buscando mais um atacante. Já já detalhes aqui no Esqueleto de Ouro do Rádio. Vamos aos destaques do Ferroviário com Felipe Dias. Ferroviário faz treino na academia pela manhã e depois treino com bola. Fecha mais um dia do time coral na Vila Olímpica, Euzir Cabral. Daqui a pouco, mais detalhes do Tubarão da Barra do Ceará no Bate-Bola da Pan. Amigos ligados do Escrete de Ouro do Rádio, pela Taça Libertadores da América, Palmeiras vence o Liverpool do Uruguai. Na Copa Sul-Americana, Cruzeiro fica no empate contra o Alianza. Já no Campeonato Cearense da Série B, Cariri fica no empate contra o Guarani de Juazeiro. Daqui a pouco eu trago os resultados aqui dentro do Bate-Bola. Agora vamos aos destaques do comentarista Alano Maia. Valeu, Felipe Senna. Aquele abraço a você, amigo ligado aqui no Escrete de Ouro do Rádio. Finalmente vai começar a Série A do Campeonato Brasileiro para o nosso Fortaleza Esporte Clube. É um clube cearense, mais uma edição da maior competição do futebol nacional e diante do São Paulo, fora dos seus domínios. Eu volto já já, aqui mesmo no programa. E quem vai abrir o campeonato nacional para nós é Anastácio de Castro, sortudo, ídolo. Primeiro ouvinte a ligar aqui para o programa foi o nosso querido Givanildo. A pergunta é, vamos nos juntar nas competições nacionais? Vamos ver o que, que a negada diz aqui. Farias, é o Givanildo do Montese, viu? Bom dia, parabéns pelo programa. Rapaz, não. O futebol é secar o outro, viu? A rivalidade, mas na base da rivalidade saudável, né? Ah.